Vai dizer tudo a pique. E tem uma tatuada a pique. Mas aí não consegui ficar rico não. Foi do espírito, mas não me faz a produção. Matriculei na Universidade da Cachaça, no Distrito Federal. Sempre sou velho barreiro, que até passei mal. A direção da faculdade, tenho que alertar sobre a cirrose.